que a vida lhe oferece. A gente tem o que merece. Muitos estudam a vida inteira, gastam até o que não tem, a busca de um retorno que não se sabe se vem. Muitos não têm muita sorte, outros até se dão bem. O futuro é imprevisível, desmancha sonhos que tem. Jogue pedras no escuro pra ver se vai acertar. Pra ganhar salário mínimo tem que disputar. Saia hoje do trampo, tem mais de 1000 pra ocupar. Ensino médio superior, quase o mesmo patamar. Levante a cabeça, pois isso é só o começo. Viva a sua realidade, senão você paga o preço. Seu diploma na mão, tem mais de 1000 e 1 milhão. A concorrência tá grande, fica de ajuda titão. É um querendo ser mais que o outro, me diz o que quer mostrar. Carro novo, tênis caro, isso não vai me impressionar. Todos nós somos iguais, independente das condições. Ralando de segunda a sexta pra se manter nas divisões. Não sou nenhum filho de papai, nem por isso vou me queixar. Talvez estaria bem melhor se eu não parasse de estudar. Hoje sem a falta que faz, corro atrás do prejuízo. Me equilibro nessa busca, fico esperto onde piso. Desejos que realizo são frutos do meu trabalho. Eu já trampando de orelha seca ou de um simples operário. O que não pode é ficar parado, só vendo o tempo passar. Com arma na jogada, dar meus pulos, me adiantar. As coisas ficam mais difíceis a cada dia que passa. O ano passa tão rápido e quase não dá pra fazer nada. O importante é que quando eu desistir, eu continuo nas paradas. Ficar só reclamando não faz parte da minha jornada. Tudo que eu já passei, eu sei que fiz muita coisa errada. Mas hoje eu paro e vejo a situação dos meus camaradas. A procura de bons empregos, mas as portas estão fechadas. O que iremos fazer, se não tem pra onde correr? Se esse for o plano que o governo escolheu para você. De cara a cara com algoz, envolvidos entre nós. Nessa luta, não, não estamos sós. Se vamos vencer ou chegar no final, não dá pra saber, essa luta é desigual. Nada fora do normal, tudo que acontece aqui tentam te derrubar quando percebe que cê quer subir. Ambiente de trabalho é sempre foda. Sobra fica pro mais fraco, é cobra engolindo cobra. Receber ordem no seu dia a dia. Tentei levar, mas não dá pra esconder que isso irrita. Você depende da grana, ela supre suas necessidades. Engole sapo, passar sufoco, isso faz parte. Vagando pela cidade como um zumbi, regando o solo que piso com suor que derramo aqui. De bloco em bloco, de ponta a ponta, na mais pura calma, a massa vai ficar ficando pronta. Você esbanja desempenho, quando se existe uma vaga, convoque toda a sua esperança, quando a tal for mencionada. É assim que todos ficam, se tem que ser preenchida. Seu adianto depende de se você não tem outra saída. Se qualificar é necessário, estando pronto pra jornada. Obstáculos são colocados pra dificultar a caminhada. Da busca que é inevitável, da procura que é insaciável. Do espaço que é almejado antes do cartucho ser encaixado. Vários anos colaborando e ainda está na mesma. Por mais que você faça, os seus esforços te condenam. É complicada a situação, pois nunca abaixa a guarda. Se round é só o primeiro e não adianta pedir água, sua resistência conta muito, testando o psicológico. Envergue, mas não quebre, não largue o seu propósito. Não largue o seu propósito.